Agora, fique à vontade. O maior show automotivo do Brasil está aqui. Do Brasil. Paredão treme, treme. Alô, meu DJ André Pancadão. Tudo ok? Tudo certinho! Vai começar agora. Bora começar a solazinha! No solazinho e a gente já na área pra detonar muito som. Vai no batidão, no batidão pra começar. Toma, toma, toma. Paredão treme, treme. Still Dre Day, nigga. AK, nigga. Do I flow the lock? E o nosso paredão pela primeira vez chegando aqui no solo aberto, aberto, aberto. E a galera chegando, invadindo, a gente já detona no solo, no solo, no solo, no solo. Obrigado meu parceiro DJ Léo Digital, obrigado Alonzinho, obrigado meu parceiro Videira. A galera que deu o total apoio pra esse evento acontecer hoje. Tá só no comecinho. Ficha, é Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Mais pólvora! Cheiro de... Bora esquenta! Os amigos que brota de BD. Se não tiver de gordo, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de peça. De meia eu tô com medo, várias quebra. E ela vai, tá demais. Não me queria e agora. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca careca quando o dragão passa de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pisca careca quando o dragão passa de meiota. DJ Lohan que tá tocando para começar, né? Gostosa, tem que ver o que ela faz quando ela passa na frente da... Vai, não bate não, não bate não, não bate não, não vai! Então novinha, repara o que eu vou te dizer. Novinha do Tcherecão, puxa, puxa, da novinha do Tcherecão, de pé na boca, e copo na mão, vai, de pé na boca, e copo na mão, vai, de pé na boca. E a galera vai chegando, vai invadindo o nosso solo aberto, pela primeira vez o nosso paredão treme, treme, chegando na área. Eu passo, passo, passo, saco, passo, saco e sal. Realmente tô feliz demais. Passo, passo, passo, saco, passo, saco e sal. Meu aniversário, a galera chegando, invadindo. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok. Fala aí, mulher do Google! Google. Vem pra treme, treme, tira a baba com teu ex. Vem pra treme, treme, tira a baba com teu ex. Vem pra treme, treme, tira a baba com teu ex. Nossa, no bailão pro desespero do seu ex. Nossa, nossa, no bailão pro desespero do seu ex. Nossa, no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. Tem alguém solteiro hoje aqui no Solazinho? Tem? Solazinho, tem. Solteiro dá um grito, grito, grito, grito. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô de baile, eu tô com fome, tô rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Mas quem tá apaixonado dá um grito. Égua do Sul. Treme, treme. Um abraço! E a galera das Três Marias, os caras doidos do Teno, né? E aí, a gordinha, o tio bebê, faz boa! Já tem Maestro Davidson, tem Jean Apolo. E o show fica completinho. Agora eu quero é te ver. Estás em minha mente. Eu te quero comigo. Tu me deixas bem louca. Buscando em meus sonhos, eu vivo sonhando. Quero todo te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo. Muito obrigado, galera do Teno, né? A galera do Tocantins, a galera do Conjunto Maguari, a galera de Coraci que tá na área. Marcando presença aqui no Solar. Conhecendo o nosso paredão, treme, treme, obrigado mesmo. Jéssica do Una aí com a gente, um beijo pra você, meu parceiro Armando, velha guarda, um abraço pra você, Armando, tamo junto, moleque. Paredão, treme, treme. Lá nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás. E só caçando! Puta, bonezinho pra trás. Só caçando, puta, bonezinho pra trás. Vai no batidão, toma, toma, toma, toma! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. E aí, maestro? mais pólvora. Hoje não. Todos a bordo. E aí, Solazinho? Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Toma chifre pra caralho e quer sentar agora. Transava todo dia. Tu se fudeu, agora tu tá depressiva. E quer ser minha vida. Um abraço. E aqui me bate forte no Telonai com a gente. Obrigado, bate forte. Fudeu, sumiu. Amor, trepou, fudeu, sumiu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. O bagulho tá ficando doido. Rapaz, essa moto parece a moto do Zezinho. Bate aí, Zezinho. Da moto do Henrique, é? Da manivela. Ei, rapaz. Bate aí, Zezinho. Pegou, maninho. Pegou. Toda a galera de Caçanhal, meu irmão Mosca, ele é sua primeira dama, a Mandinha, Suí, toda a família Telonai com a gente, obrigado Suí. Obrigado toda a minha família Brito, tá na área com a gente. Vieram comemorar meu aniversário, meu parceiro Douglas, meu paizão. Olha, primo! Salambu! Meu parceiro Batoneque, me bate forte na área com a gente, obrigado! Minha amiga Lene! As delícias da carroça aí com a gente! Quando ele tá tocando, olha o que a galera fala. E o André já tá tocando, olha o que a galera fala. Vai pancada! Se teu ex não te quis, tem quem queira. Tudo foi que te perdoasse de bobeira. Que tal o tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira. Vai, tem que ser. Quero me meter na relação. Mas vale a pena dar moral pra vacilão. Mostra pra ele que eu escuto a minha mãe. E seja convidado. Eita, calor! Obrigado, meu parceiro Alex Falcão Negro, sua primeira dama aqui no Lajinho. Meu parceiro DJ Henrique, ele é sua primeira dama Evelyn. A toda a galera com a gente, obrigado Rafa. Meu parceiro Marcelão e a primeira dama. E aí, Marcelão? DJ Sanders, a referência. Cara de baba que me nova ruga, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Esse é o meu patrão Juninho. Ele falou assim, voltei. O nosso amigo Remerson da cabanagem. Um abraço, mais povo. Quem tá por aqui, meu parceiro Everton? Por causa das vagabundas, ela é fogada. Esconde o uísque. Por ela escuta, manda embora de casa. Eu moro na rua. Daquele jeito. Fodei, pras putas. Fodei, pras putas. A carroça tá caixão, cabelo. Jardins, da cena de nova, aí parceiro Gabigol, Josmo. E aí, Vila? E aí, bonequinho? Deixa de me ter de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa de me ter de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o. E pode, pode, pode, pode! Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar. Agora, agora, agora! Vai! E as cenistas da carroça, minha amiga Silviane, a Mary! Tá todo mundo aqui do ladinho! Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa big e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho. Fala, Punga, eu tô no setor, Punga. Pode sentar, pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver excitada, pode dançar. Eu tô no setor, maestro. Meu parceiro Gustavinho, lá do 40 horas. Agora eu quero ver você. Todo sábado tá na Treme Treme, meu irmão. Ele invadiu lá em Santa Isabel, tá aqui no ladinho. Falou que viria e veio. Obrigado, Gustavo. Vai! E a galera do Bro acabou, meu irmão. O melhor delivery já não lhe deu. Um abraço do André, tá sempre no apoio. Só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho. Ela fala que gosta do segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. E ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver, vai poder sem ninguém saber. Vai sentar sem ninguém ver, vai poder sem ninguém saber. É tudo no sigilo, tu sabe como faz. É tudo. O nosso amigo Kleber, é famoso Zig. Se conta pra alguém na área, obrigado, Zig. Zig, se explanar, eu não te como mais. Se conta pra alguém, não te como mais. Eu falei fogo no solazinho. Lembra de mim, na época da escola, te dava atenção, o nome dava bola. Agora as suas amigas, quer se envolver comigo, foi todo meu jeitinho, na minha marra de bandeira. Explode o bagulho. Explode o bagulho. De fevereiro tá chegando aniversário do meu parceiro DJ Léo. O cara que comanda o solazinho tá todo mundo demais. Se liga no som. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito um vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois, não vou desistir. Você é meu. Minha família Brito! Você é meu. Aqui do ladinho, aqui pros baixinhos. Meu parceiro bonequinho, alô Vila. Tá todo mundo com a gente, obrigado! Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? E a culpa? É que a culpa não foi minha. A culpa foi do André. Quem tava tocando aí já viu é rock doido. E a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ André. Tocando aí já viu é rock doido. Alô, Belly! Foi do DJ André. Quando aí já viu é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando. E aí, solazinho? Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade, parei pra desenrolar. Tava pegando maconha e cocaína bolada. Naquele clima, você quer, ou não quer, você quer, ou não quer. Vai! Tu aceita se que tu. pra chegar em casa, dá um grito aí. Bota na pressão, André. Bota na... Quem tá afim de beijar na boca, dá um grito. Bota na pressão, André. Toma a primeira, primeira, primeira, primeira. Tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Todo show ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Como a da brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Toma, toma, toma. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando tudo. Bonezinho pra trás, só caçando tudo. Mochila nas costas, radinho na cintura. E o bonezinho pra trás, só caçando tudo. E o bonezinho pra trás, só caçando. Vai, meu paredão! Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levados que você nunca ouviu. Eu sou o I.O. Vai, beleza, não vai, não quer ver o crédito. Tô tão que faz mexer. Seja no Lisa, no PPG. Pode, pode, pode, pode. E pode, pode, vai. E o mano sentado lá na esquina. Na humildade, parei pra desenrolar. Tava vendendo. Bolado naquele clima, cortando fuzil a cá. Vai no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. E vai no batidão. Olha só. Quem conhece essa daqui? Essa daqui. Quem conhece essa daqui, ó? Aqui, ó. Mas se a periquita cantar muito forte, tu já sabe. Se ela cantar muito forte, maestro, o cara já sabe. Já sabe, libera, vai! Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. Se ela cantar muito forte, o que fazer, se tenho que escolher, tu já sabe. Está tão difícil esconder. Ela é linda, ela é pura. Ai, que delícia de mulher. Eu tô no look como prostituta. Que gata! Que gata! Ai, que pura. 3, 2, 1, vai! Foi até bom te encontrar. Mas é a putaria que eu amo. Mas é a putaria que eu amo. Mas é a putaria que eu amo. Sacota! Meu parceiro Batoré Baratina, as delícias da carroça. Meu parceiro Primó, tá na área, falou que viria e veio. Um abraço pra você, meu brother. Paredão, treme, treme. Bora gasolina, toma, toma, toma, vai! Ouvi falar que é do Léo. Essa festa, chamei o DJ Gugas invadindo. E comemos varai xerê, varai xerê, varai xerê, varai xerê. E comemos varai xerê, varai xerê, varai xerê, varai xerê. E comemos varai xerê. Cheguei, oi, oi, cheguei. A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto. Nem sabia que era gente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira quente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira quente. Tomou só tapa na cara e saiu coreira quente. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo é dar rastei uma pra casa. Vini, equipe de Caçanel. Parceiro Mosca, ele! Sua primeira dama Maiara aí com a gente, obrigado! E a Mangina, meu irmão, arrastar! Só faltou a Gleiciane, né? Olha a barriguda! Se liga! Olha meu parceiro Everton, Everton! Eu nem sei de quem é essa! Que já se faz presente com a gente aqui no Solar Aberto. Obrigado mesmo a galera que saiu de suas casas pra vir curtir essa festa aqui. Hoje a gente tá comemorando o meu aniversário. Hoje fazendo 26 anos. Nada melhor do que comemorar aqui no setor. 26, 2.6. Ainda tô novo ainda, mano. Tem muito rock pela frente ainda. Obrigado mesmo, obrigado minha família Brito. Obrigado toda a galera do Tenonex que se faz presente com a gente. É, obrigado mesmo as delícias. Tá todo mundo aqui, ó! Equipe Bate Forte, obrigado toda a galera. Todas as equipes, os fã-clubes, realmente a galera que invade o solar. Obrigado mesmo. Se liga no som! Dali André! Já terminou comigo, pergunta meus amigos. Olha o hino! Fala que eu sou um perigo, rodeado de mulher. Todas me querem, já tem meu novo zap, já sabe como é. Minha ex arrependeu, me disse volta amor. Minha ex me perguntou, aonde eu estou. Minha ex arrependeu, me disse volta amor. Bora meu primo, bora pra cima. Onde eu estou? Onde é que você tá aí? Eu estou no cabaré, rodeado de mulher. Paredão, treme, treme, toca o que você quiser. Eu estou. E hoje, domingão, tem o som do Léo. E lá na piscina do Jacinho, tá todo mundo convidado. Festão das Musas Futebol Clube. Já está aqui. E DJ Vici, Jean, Apolo vão tocar. E DJ André vai balançar. Vai, Xandinho! Aquele caqueado que tu sabe fazer, vai! Caqueado no gigado, caqueado no gigado. Vai, vai, vai! Artista. E o Xandinho. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora... Passando sem GDK. JDPJ, RG aí, galera, com a gente, obrigado! Só quis brincar com meu coração. Um abraço com muito carinho pra vocês, hein? Se... Meu parceiro Dedê tá na área! Bora, Dedê! Você jurar me pedindo perdão. E pode, pode! Pode chorar! Solteiro não dá. Vai, Xandinho, desse jeito. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Nosso amigo Eduardo, ele e sua esposa pau... Na companhia da cúpula de Castanhar. Namorada não, namora não dá. Namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas não quer ela. Meu coração quer ela. Vai, Solazinho! amigo Gabola de vocês aí, tem? Aquele cara que fala, que pega todas, tem todas, aí? Tem aí. Aponta pra ele, vai. Ego, Baratinha! Ei, Baratinha, eu tô sabendo esse papo aqui, Baratinha. Se liga aí, ó. Ele chegou no rock, todo garanhão, mas mal ele sabe que perdeu, que perdeu, que perdeu. Égua! Foi a mulher pra sapatão. Égua! Mulher pra sapatão, a mulher pra sapatão, a mulher pra sapatão, a mulher pra sapatão. Foi a mulher pra sapatão, a mulher pra sapatão, a mulher pra sapatão, a mulher pra sapatão, a mulher pra sapatão. Pras meninas! Quero que você se exploda e que a minha bunda cresça. Minha amiga Jéssica Duna, tá aí com a gente, obrigado, Jéssica! Parceiro Rafael Uber. Ele é o Uber preferido do André. Vai! Ah, coitado, quem tem pena é a mulher. E tá chegando o bloco das Bob Esponjas. Um ano, papai. Chega, me dá até medo, Bob Esponja. Aí! Fica puto e diz fica. 3, 2, 1! Não, Shrek, tu tá falhando a missão, Shrek. Não fala comigo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá requer. Pode crer, que a nossa tropa quer. Humildade é lixo, mas é rede pra ninguém. Eu vou matar meus cachos pra um tipo e pra meus pés. Porque minha mãe me quer deixar minha família bem. Pode crer, eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando do dá um grito aí. Grito aí. Grito aí. Grito aí. Grito aí. Quem tá afim de chegar muito chapado em casa, dá um grito. Grito. E aí, meu paredão vai solazinho. Juninho da barbearia do Juninho. Lugar, chamo com uma mão. Patrocinador oficial do André. Confesso que eu acelerei a sua buceta. Obrigado, Juninho, pela sua presença, meu irmão. Com uma mão, calma. Você mesmo. Ela faz de tudo e a garupa pra ela é o foco. Ela faz de tudo e a garupa pra ela é o foco. Todo mundo conhece a Maria Moto. Todo mundo conhece a Maria Moto. Ela só quer Vai garupeira, vai garupeira, vai garupeira, vai. Mochila nas costas, ratinho na cintura, e o bonézinho pra trás, vai. Só caçando puta, mochila nas costas, ratinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando puta, bonézinho pra trás, só caçando. Esse aqui me acabou. Copo dessa piranha, eu que sabotei. O copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei. O copo dessa piranha. Eu que sabotei. O copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Vai que sabotei. O copo dessa piranha. Vai que sabotei. Vai, e aí, Solazinho? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. E aí, Gabriel, presta atenção. E aí, Lelé, quieto, que é que elas querem? Bailão de rua. E aí, bandido, que é que elas querem? Bailão de rua. Vai, vai! Descontrolada. Ela mexe essa cintura. E joga pra. Bora, tu! Ele já chegou mil graus, bagulho doido. Eu já tô vendo daqui. E aí, Solazinho? Vai, bandeirão. Bora, meu parceiro Primote. Meu parceiro Marcelão e a primeira dama. Obrigado, Marcelão. Você é o cara, meu irmão. Mas já pergunto, a minha avó já pergunto, que planta é essa, meu amor? Minha mãe já pergunto, o meu pai já pergunto, a minha avó já pergunto, que plantinha. O Alanzinho falou! Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela surta, me mandou embora de casa e me mandou. O Alanzinho já falou, André! Aquele jeito! Voltei pras putas. A Carol senta a caixota e a Jojo tá com cachorro. E eu voltei pras putas. Voltei pras putas. Essa vida de solteiro, confesso que é maluco. Pra agitar o Solazinho, me mandou morar na rua. Tira o pé do chão, vai. Isso é tripe e som de Ricardo Talentinho. Pontinho, cara talentinho, pera de ladinho, flexiona pouco ao som desse pontinho. Cara talentinho, pera de ladinho, flexiona pouco ao som desse pontinho. Cara talentinho, pera de ladinho, flexiona, flexiona, flexiona. As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada, o criador da brincadeira, que pouco pra vir na quebrada. Paredão treme, treme. Paredão treme, treme. O paredão que estremece o Pará. Tirou meu ar, fiquei sem chão. E aí, Solazinho, chama as meninas! Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate. Se prepara, fia, ó. E soca, soca. Toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma. Meu parceiro Gustavo do 40 Horas aí com a gente. Obrigado, Gustavo. Toma, bate, bate com vontade. Já tá três semanas do ladinho da Treme 3. Vai começar. Do nosso paredão, moleque doido. Valeu, meu, obrigado. Vai. Oi, soca, soca, toma, toma. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. Meu irmão, bacana demais, a galera de Coraci, a galera do Teno, né? A galera do Tocantins, a galera do Conjunto Maguari, a galera da Cidade Nova. Aí, geral invadindo. Meu maior presente é a presença de vocês hoje aqui, na moral. Um atrito, ó. Tô te falando. Qual que tem mais talento? E qual que tá mandando mais? A bagulho, eu tô olhando. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que... Agita, Solazinho! Agita, Solazinho! Com a gente, obrigado, Gabigol! Vai, minha produção! Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito aí! Bora, Gabigol, sua primeira dama, lá, patrão! Yeah, Just going to the party, have a real good time. Idoia! Idoia! Idoia! Idoia, siga! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Bota pra cima! Meu parceiro Tarcísio, Zui, Alessandro, toda a família Tenoné na área com a gente. Obrigado de um montão, um abraço! Vermelhão na área com a gente. O nosso amigo Paulo Considerado tá na área com a gente. Ele é o Master DJ Malvoy. Obrigado, um abraço. Sacode, solo aberto. Casal Bicolo, obrigado pela presença. Você é meu irmão, você sabe. E aí, meu performático? Tá no clima? Hoje eu tô no setor, meu irmão. Bagulho do meu irmão. Cadê as meninas? Cadê as meninas solteiras aqui do solo aberto? Aquelas meninas que são solteirinhas. Aquelas mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Enxiga dessa danada, movimento e vem por cima. Vai sentando aí, bolando, vai, vai sentando aí. 3, 2, 1, vai! Enxiga dessa danada. O nosso amigo Kleber, ele e o Rato aí com a gente, obrigado! Para Marcelão! Meu parceiro Alex, ele é a primeira dama aqui do ladinho! Falcão Negro, você! Olha o movimento que ela faz, jogando esse bundão no chão! Sentadão! Olha o movimento que ela faz, jogando seu bundão no chão! Chão, chão, chão, chão, jogando seu bundão no chão! Chão, chão, chão! Dali Marcelão, guerreiro sabe. Obrigado, Marcelão. Felipe original. Minha bem, galera. As delícias da carroça. Alô, Jean. Enxiga dessa danada. As Bob Esponja do Tenoné. Em peso no solazinho, obrigado. Senta. Meu irmão, pelo amor de Deus. Vai, vai, sentando aí. 3, 2, 1, vai. Dessa danada, movimento vem por cima. Vai sentando aí, olhando, vai, vai, vai, vai, vai. Sentadão, oh, sentadão, olha o movimento que ela. E a equipe de Cassanial na área, vou dar cúpula. Olha o movimento que ela faz, jogando seu bundão no chão, chão, chão, chão, chão, jogando seu bundão no chão, chão, chão, chão. Pratique despachou, pratique despachou ele recente. Pra ele assim, ó. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sombra cilha ok, a unha tá ok. E aí, Natália do Gurupi? Do seu ex, brota no bailão pro desespero do seu. Fala, molequinho. E a galera do Mercadinho, Deus é fiel, tá todo mundo ali do ladinho. Equipe os batidos. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele se trombar, vai se arrepender. Para meu parceiro Armando, dessa nunca mais. 7 de setembro, né? Uma bebê dessa nunca mais. Meu irmão, um abraço pra você, garoto, garoto. É velha guarda. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey. Prazer. Vai, Punga. Eu sinto sua calada, na voz. O Dali GDK. Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança aqui que eu já lancei. Chapulê. Chapulê. Chapulê, chapulê, chapulê. Chapulê, chapulê, chapulê. Deixa de caô, o negócio é mandar passinho. Chapulê. Chapulê. Que vai ter paredão, putaria a noite toda. Minha mulher me deixou, vou parar lá na gaiola. Minha mulher me deixou, vou parar lá na gaiola. Que se foda o amor, não é disso que elas gostam. Que se foda a porra toda, não é disso que elas gostam. Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola. Senta, senta, senta, vai, vai. DJ Rick. Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo. Cai novinha da gaiola, gosta de putão escuro. Apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo. Cai novinha da gaiola, gosta de putão escuro. Hoje eu vou parar na gaiola. Não tô te ouvindo, me acompanhe. O paredão que estremece o Pará. Paredão treme, treme. A mais absoluta pressão. Em formato sonoro.